E, mesmo quando ficou decidido que Lydia iria com a Sr. A. Forster, nunca me ocorreu a necessidade de abrir os seus olhos quanto ao caráter de Wickham. Não conjecturei, nem por um instante, que ela corresse o risco de ser iludida, e, naturalmente, nem de longe imaginava que pudesse sobrevir tal consequência, e, quando partiram todos para Brighton, não tinhas motivos para supor, então, que eles gostassem um do outro, nem sombra deles. Não me lembro do menor sintoma de afeição, tanto de um lado como do outro. E, se algo de semelhante houvesse entre eles, a tia bem sabe que a nossa família não deixaria de dar por isso. Quando ele apareceu, Lydia estava tão disposta a admirá-lo como, aliás, todas as raparigas das redondezas, que durante uns 2 meses tiveram a cabeça perdida por ele. Mas o Wickham nunca distinguiu Lydia com qualquer atenção particular, e, após um curto período de desvairado entusiasmo, ela voltou de novo a sua atenção para os outros oficiais. Facilmente se compreenderá que, durante toda a viagem, conquanto nenhum fato novo viesse esclarecer acerca dos seus temores, esperanças e conjecturas, nenhum outro tópico tenha podido desviá-los por muito tempo daquele interessante assunto. Elizabeth pensava nele continuamente, e a mais aguda de todas as angústias, o remorso, a impedia de encontrar um só minuto de paz. Viajaram o mais velozmente possível, e, tendo dormido uma noite no caminho, chegaram a Longbourn no dia seguinte, à hora do jantar. Era um consolo para Elizabeth saber que, pelo menos, Jane não teria de esperar muito tempo. Quando a carruagem entrou no jardim e se aproximou da porta de casa, todos os pequenos gardeners, atraídos pelo rumor, se vieram colocar nos degraus da escada, e, quando o carro finalmente parou, a alegria transpareceu nas suas caritas e fê-los dar pulos e piruetas de contentes. Elizabeth apeou-se de um salto, e, após ter dado a cada um rápido beijo, correu para o vestíbulo, onde se encontrou com Jane, que momentos antes se encontrava no quarto da mãe e tinha descido precipitadamente as escadas. Abraçaram-se ternamente com os olhos marejados de lágrimas. Elizabeth, sem perda de tempo, perguntou-lhe se já sabiam alguma coisa dos fugitivos. Ainda não, replicou Jane, mas agora, que o nosso tio veio, espero que tudo corra melhor. O nosso pai está em Londres, está. Foi para lá na terça-feira, conforme te escrevi. Já receberam notícias dele? Sim, escreveu uma vez. Escreveu-me umas linhas na quarta-feira, dizendo que tinha chegado bem e dando a sua morada, como eu lhe tinha pedido. Acrescentava também que não tornaria a escrever enquanto não tivesse alguma coisa de positivo a comunicar. E a mãe, como está ela? Como estão todos? A mãe está razoavelmente bem, embora muito deprimida. Ela está lá em cima e terá um prazer imenso em vê-los a todos. Não saiu ainda do quarto. Mary e ti, graças a Deus, estão bem. E tu, minha querida, como estás? Exclamou Elizabeth. Pareces pálida. Que momentos difíceis não terás passado. Jane, no entanto, era categórica em afirmar que se sentia perfeitamente bem. O diálogo foi interrompido pela entrada do senhor e da Sr. A. Gardiner, que até aquele momento tinham estado com as crianças. Jane correu para os tios e abraçou-os, agradecendo a ambos, entre sorrisos e lágrimas. Quando entraram para a sala, as perguntas que Elizabeth já tinha feito foram naturalmente repetidas pelos outros, mas logo se inteiraram de que Jane nada tinha de novo para lhes dizer. No entanto, devido ao seu caráter indulgente, Jane não perdera ainda todas as esperanças. Ela ainda acreditava que tudo acabasse bem e que numa das manhãs próximas chegaria uma carta, de Lydia ou de seu pai, explicando o procedimento dos fugitivos e anunciando, talvez, o seu casamento. Em seguida, subiram todos ao quarto da Sra. Bennet, que os recebeu exatamente como era de esperar. Com lágrimas, lamentações, invectivas contra a conduta infame de Wickham e queixas pelos padecimentos que lhe estavam infligindo, ela tirava as culpas para todos, esquecendo-se que fora ela própria, com a sua insensata indulgência, a principal causadora do que acontecera à filha. Se me tivessem feito a vontade, dizia ela, se eu tivesse ido também para Brighton, com toda a família, nada disto teria acontecido. Mas a minha pobre Lydia não tinha ninguém que tomasse conta dela. Por que é que os Forster não olharam mais por ela? Estou certa de que houve um grande descuido da parte deles, pois Lydia nunca faria tal coisa se tivesse alguém a olhar por ela. Sempre pensei que eles nunca serviriam para tomar conta da minha filha. Mas, como sempre, ninguém quis ouvir a minha opinião. Minha pobre filhinha, e o Sr. Bennet, lá foi. Sei que ele se vai bater em duelo com o Wickham e de certo será morto. Que vai ser de nós, então? Os Collins expulsar-nos-ão daqui antes de o corpo ter tido sequer tempo para esfriar. E, se não fores tu, meu irmão, não sei o que será. Todos protestaram contra ideias tão sinistras, e o Sr. Gardiner, após tranquilizá-la quanto à afeição que sentia por ela e pela sua família, disse tencionar partir para Londres no dia seguinte, a fim de prestar o auxílio devido ao Sr. Bennet nas suas tentativas para encontrar Lydia. Não te entregues a receios exagerados, acrescentou ele, embora seja acertado uma pessoa preparar-se para o pior, não há motivo para considerá-lo uma certeza. Ainda não há uma semana que saíram de Brighton. Dentro de poucos dias deveremos receber notícias deles, e, até que tenhamos a confirmação absoluta de que não estão casados e de que não têm a intenção de casar, não podemos considerar tudo perdido. Mal chegue a Londres, vou ter com o teu marido e levá-lo-ei comigo para a rua Gracechurch, e aí combinaremos o que deve ser feito. Oh, meu querido irmão, replicou a Sra. Bennet, é exatamente isso que eu mais desejo. E, quando chegares a Londres, faz tudo para encontrares a minha filha, onde quer que ela esteja. E, se eles não estiverem casados, faz que se casem. Quanto ao enxoval, diz-lhes que não precisam de esperar. Diz a Lydia que ela terá todo o dinheiro que quiser para o comprar depois de se casar. E, sobretudo, não deixes o Sr. Bennet brigar com o Sr. Wickham. Conta-lhe em que estado me vieste encontrar, que estou terrivelmente assustada, e tenho tremores por todo o corpo, horríveis dores no lado, na cabeça e tantas palpitações que não posso descansar nem de dia nem de noite. E diz a minha querida Lydia que nada decida sobre as roupas até ter falado comigo, pois ela não conhece as melhores lojas. Oh, meu querido irmão, que bom que és! Estou certa de que arranjarás tudo. O Sr. Gardiner, embora lhe assegurasse que faria todos os esforços possíveis, não pôde deixar de lhe recomendar moderação, tanto nas suas esperanças como nos seus receios, e após terem-na reconfortado até a hora do jantar, deixaram-na entregue aos cuidados da governanta, que a servia na ausência das filhas. Embora o Sr. e a Sra. Gardiner estivessem persuadidos de que não havia motivo para tal reclusão, preferiram não se opor, pois sabiam que ela não tinha prudência suficiente para se abster de proferir algo diante dos criados. Era preferível, portanto, que a governanta apenas, aquela em quem mais confiavam, ficasse sabendo de todas as suas mágoas e temores. Na sala de jantar, Mary Kitty, que até aquele momento se tinham conservado nos seus respectivos quartos e não haviam ainda aparecido, juntaram-se finalmente ao resto da família. uma vinha dos seus livros e a outra do toucador. Os seus rostos, no entanto, aparentavam grande calma. Apenas Kitty se mostrava mais quesilenta do que o costume, mas não se percebia se seria por causa da perda da irmã ou da raiva que sentia por se ver envolvida no acontecimento. Quanto a Mary, o domínio sobre si mesma era perfeito, e, com uma expressão muito séria, sussurrou a Elizabeth, pouco depois de se sentar à mesa, é um acontecimento deveras desagradável, e provavelmente será muito comentado. Mas nós devemos nos opor à maré da maledicência e derramar sobre os nossos corações feridos o bálsamo do consolo fraternal. Em seguida, vendo que Elizabeth não estava disposta a responder, acrescentou, por mais infeliz que Lydia possa vir a ser, poderemos de tudo isto extrair uma útil lição, que a perda da virtude numa mulher é irreversível, que um só passo em falso acarreta uma série de desgraças sem fim, que a sua reputação não é menos frágil que a sua beleza, e que uma mulher nunca será cautelosa demais para com as pessoas do sexo oposto, especialmente para com aquelas que não merecem a sua confiança. Elizabeth ergueu os olhos, atônita, mas sentia-se oprimida demais para responder. Mary, contudo, continuou consolando-se, extraindo máximas morais da infelicidade de sua irmã. Durante a tarde, as duas mais velhas lograram ficar meia hora sozinhas, e Elizabeth imediatamente aproveitou a oportunidade para pedir a Jane que lhe contasse todos os pormenores do sucedido. Jane estava igualmente ansiosa por conversar com a irmã sobre o assunto. Começaram por lamentar as terríveis consequências daquele facto, consequências essas que Elizabeth considerava extremamente graves. Jane não podia afirmar que os prognósticos de sua irmã fossem de todo impossíveis. Em seguida, Elizabeth prosseguiu no assunto, dizendo, conta-me tudo o que ainda não sei. Dá-me outros detalhes. Que diz o coronel Forster? Desconfiaram alguma coisa antes da fuga, de certo. Tê-los-ão visto os dois frequentemente juntos? O coronel Forster, de facto, confessou que muitas vezes desconfiara de que havia algo, especialmente da parte de Lydia, mas que nunca nada se passou que lhe inspirasse alarme. Tenho muita pena dele. Mostrou-se extremamente bom e atencioso. Desde logo resolveu vir até cá para nos comunicar as suas preocupações, mesmo antes de saber que eles não tinham ido para a Escócia. Os rumores que começaram a circular apressaram a sua partida e Danny estava convencido de que o Wickham não pretendia casar. Sabia que eles planeavam fugir. O coronel Forster falou com Danny pessoalmente, falou, mas, ao ser interrogado pelo coronel, Danny negou saber qualquer coisa a respeito do plano deles. Não quis dar a sua verdadeira opinião e não tornou a repetir que estava convencido de que eles não se casariam. Por tudo isto, alimento uma certa esperança de que ele não tenha medido as palavras que anteriormente proferira e, até o coronel Forster chegar, nenhuma de vocês suspeitou que eles não tivessem realmente casados, como é que tal ideia nos poderia passar pela cabeça? Eu senti-me um pouco temerosa quanto à felicidade de minha irmã com aquele casamento, pois sabia que o comportamento dele nem sempre fora dos melhores. O pai e a mãe nada sabiam a respeito dos antecedentes do rapaz e sentiam apenas que aquele casamento era imprudente. Kitty então confessou, triunfante, que sabia mais do que nós, pois Lydia, na sua última carta, deixara entrever as suas intenções. Deu a entender que há muitas semanas que ela já sabia que os dois estavam apaixonados, mas sabia disso antes de eles partirem para Brighton, não, creio que não. E o coronel Forster mostrou que desconfiava de Wickham. Ele conhece o seu verdadeiro caráter. Devo confessar que ele não falou tão bem de Wiccan como anteriormente fizera. Disse que o considerava imprudente e extravagante. E, desde que este infeliz acontecimento teve lugar, soube-se que ele saiu de Meriton muito endividado, mas espero que isto seja falso. Oh, Jane, se nós não tivéssemos sido tão discretas, se tivéssemos dito o que sabíamos a respeito dele, nada disto teria acontecido. Talvez tivesse sido melhor, replicou Jane, mas não me parecia justo denunciar os erros passados de uma pessoa sem saber. Quais os seus sentimentos naquele momento? Agimos com a melhor das intenções e o coronel Forster sabia os termos da carta de Lydia para sua mulher, ele trouxe-a consigo. Jane tirou então a carta do bolso e estendeu a Elizabeth. O seu conteúdo era o seguinte: minha querida Harriet, rirás quando souberes que fugi, e eu não posso deixar de rir também ao pensar na tua surpresa quando amanhã de manhã deres pela minha falta. Vou para Gretna Green, e, se não adivinhas com quem, és uma tola. Só existe um homem no mundo que eu amo, e ele é um anjo. Nunca poderia ser feliz sem ele, por isso não vejo mal em partir. Escusas de escrever para Longbourn é comunicar a minha partida, se não te apetecer, pois isso tornará apenas maior a surpresa quando eu própria lhes escrever e assinar o meu nome, Lydia Wiccan. Há de ser uma boa piada. Quase não consigo escrever, de tanto rir. Transmite as minhas desculpas a Pratt por não poder cumprir a minha palavra e dançar com ele hoje à noite. Diz-lhe que espero que ele me perdoe quando souber o motivo e que terei o maior prazer em dançar com ele no próximo baile em que nos encontrarmos. Mandarei buscar as minhas roupas quando chegar a Longbourn, mas gostaria que dissesses a Sally para coser o enorme rasgão do meu vestido de mousseline, antes de guardar tudo na mala. Até breve. Cumprimentos ao Coronel Forster. Espero que bebam a nossa saúde, desejando-nos uma boa viagem. Tua amiga afetuosa, Lydia Bennet. Oh! Que cabeça oca a tua, Lydia, exclamou Elizabeth, depois de ler a carta, escrever uma carta destas num tal momento. Pelo menos, mostra que as suas intenções eram sérias. Não sei se ele depois a persuadiu a fazer outra coisa, mas, pelo menos da parte dela, a infâmia não foi premeditada. Pobre pai, como ele não deve ter sofrido, nunca vi ninguém tão abalado. Durante 10 minutos não conseguiu dizer palavra. A mãe adoeceu imediatamente e toda a casa ficou em alvoroço e confusão. Oh, Jane, exclamou Elizabeth, terá havido algum criado nesta casa que, até ao fim do dia, não ficasse ao par de toda a história? Não sei, mas espero que sim. Mas numa ocasião destas é muito difícil ser-se discreta. A nossa mãe ficou histérica, e, embora eu procurasse auxiliá-la da melhor forma, creio que não fiz tanto quanto devia ter feito. Mas o horror do que poderia acontecer quase me privou do uso das minhas faculdades. Os teus cuidados para com ela exigiram muito de ti. Não te encontro tão bem de saúde. Gostaria de ter estado a teu lado. Tiveste de suportar tudo sozinha. Merrick te mostraram-se muito prestáveis, e estou certa de que fariam o possível por me ajudar, mas achei que não convinha nenhuma delas. Kitty é muito sensível e Mary estuda tanto que as suas horas de repouso não devem ser interrompidas. A tia Phillips apareceu cá na terça-feira, após a partida do pai, e teve a bondade de ficar até quinta comigo. O seu auxílio foi-nos precioso. Lady Lucas também tem sido muito delicada. Veio até aqui, pelos seus próprios meios, na quarta-feira de manhã, para nos acompanhar na nossa mágoa e oferecer os seus serviços e os de qualquer uma das suas filhas, caso necessitássemos. Seria melhor que ela tivesse ficado em casa, exclamou Elizabeth. Talvez a intenção fosse boa, mas numa situação como esta deve-se procurar os vizinhos o menos possível. Qualquer auxílio é impossível. As condolências são insuportáveis. Que elas triunfem sobre nós à distância e se deem por satisfeitas. Elizabeth quis saber, então, quais os planos do pai para a recuperação de Lydia. Creio que ele tencionava ir a Epsom, local onde os fugitivos mudaram de cavalos pela última vez, para falar com os postilhões e ver se poderia obter deles qualquer informação. O seu principal objetivo era descobrir o número da diligência tomada por eles e que os trouxe de Clapham. Ela acabara de chegar de Londres e é possível que alguém tenha reparado neles, pelo menos o passageiro que lá vinha e que foi depositado antes de os outros subirem. Ele ia tentar descobrir esse passageiro e saber qual o posto e o número do coche. Não sei se o pai tem outros projetos em mente. Ele estava com tanta pressa em partir, tão inquieto e deprimido, que foi com grande dificuldade que ele consegui extrair o que acabo de te dizer. Capítulo 48. Todos esperavam receber, no dia seguinte, uma carta do Sr. Bennet, mas o correio chegou sem trazer quaisquer notícias dele. A família sabia que, em circunstâncias normais, ele era um correspondente negligente e desinteressado, mas, num momento daqueles, sempre esperavam que ele fizesse um esforço. Foram obrigados, portanto, a concluir que ele nada tinha de positivo a comunicar, mas apesar disso, gostariam de ter uma certeza. O Sr. Gardiner esperara pela carta, e, como esta não viesse, partiu sem demora. Com a sua partida, teriam, pelo menos, a certeza de receber informações mais frequentes do que se ia passando, e, ao despedir-se, o Sr. Gardiner prometeu insistir com o Sr. Bennet para que ele voltasse a Longbourn, o que muito consolou a irmã, pois ela via nesse regresso a única possibilidade de seu marido escapar de ser morto em duelo. A Sr. Gardiner e as crianças deveriam permanecer no Hertfordshire durante mais alguns dias, pois achava ela que a sua presença poderia ser de alguma utilidade para suas sobrinhas. Ela ajudava junto da Sr. Bennet, o que lhes permitia gozar de algumas horas de liberdade. A sua outra tia também aparecia com frequência, e sempre, como dizia, com o propósito de lhes infundir coragem e confiança, embora nunca chegasse sem trazer um novo exemplo da extravagância e da leviandade de Wickham, e raramente partia sem as deixar mais desanimadas do que quando chegara. Meriton em peso parecia esforçar-se por denegrir o homem que 3 meses antes fora quase como um anjo de bondade. Diziam que ele devia dinheiro a todos os comerciantes da localidade e que as suas aventuras, todas designadas por abre aspas S.E.D.U.C.S. se tinham estendido às famílias dos vários comerciantes. Todos eram unânimes em declarar que ele era o homem mais perverso do mundo e todos começaram a descobrir que sempre haviam desconfiado dele, apesar da sua aparência de distinção. Elizabeth, embora só desse crédito à metade do que diziam, achava aquilo suficiente para tornar ainda mais acertados os seus antigos prognósticos quanto à desgraça da sua irmã. E até a própria Jane, que acreditava ainda menos do que Elizabeth nas coisas que se diziam, perdeu quase todas as esperanças, sobretudo porque chegara agora a altura de receber notícias ou cartas deles, caso tivessem ido para a Escócia, coisa de que nunca desesperara inteiramente. O Sr. Gardiner deixara Longbourn no domingo. Na terça-feira a mulher recebeu uma carta dele. Contava ele que tinha imediatamente encontrado o cunhado e que o convencera a ir instalar-se na rua Gracechurch. Que o Sr. Bennet já estivera em Epsom e Clapham, mas que nada tinha sabido de concreto, e que ele estava agora decidido a fazer indagações em todos os principais hotéis da cidade, pois achava possível que eles se tivessem instalado em algum após a sua chegada a Londres e antes de procurar novas acomodações. O Sr. Gardiner, pessoalmente, não tinha muita fé no êxito de tal plano, mas, como o Sr. Bennet insistira nele, estava resolvido ajudá-lo. Acrescentava que de momento o Sr. Bennet não estava disposto a deixar Londres e prometia escrever de novo muito em breve. Havia ainda um post-scriptum que dizia o seguinte: escrevi igualmente para o Coronel Forster, pedindo-lhe que indagasse, se possível, entre os amigos mais íntimos de Wickham, no destacamento, se este teria quaisquer parentes ou relações que pudessem saber em que parte da cidade ele se encontra. Se acaso entre essas pessoas houvesse alguém de quem se pudesse, com alguma probabilidade, obter tal informação, isso teria uma importância talvez capital. De momento, nada temos para nos guiar. Estou certo de que o Coronel Forster tudo fará para nos ajudar, mas, em última análise, talvez Lizzie, melhor do que ninguém, saiba se ele tem parentes vivos. Elizabeth imediatamente compreendeu de onde provinha aquela deferência pela sua autoridade no assunto, mas, infelizmente, não possuía informações que a justificassem. Nunca ouvira dizer que ele tivesse quaisquer parentes, além do pai e da mãe, e ambos já haviam falecido há muitos anos. Era possível, no entanto, que alguns dos seus companheiros do regimento pudessem dar informações mais substanciais, e, embora não alimentasse grandes esperanças a esse respeito, tal medida não era de desdenhar. Cada dia em Longbourn era agora um dia de ansiedade, mas o momento mais angustioso era o da chegada do correio. Eram esperadas cartas todas as manhãs, com a maior impaciência, e cada dia que passava aguardavam notícias importantes. Porém, antes de tornarem a receber notícias do Sr. Gardiner, chegou uma carta para o Sr. Bennet da parte do Sr. Collins, e, como Jane recebera instruções para abrir toda a correspondência dirigida a seu pai na sua ausência, ela leu a carta. Elizabeth, que sabia como as cartas do Sr. Collins eram curiosas e singulares, debruçou-se sobre a irmã e leu também. Dizia o seguinte: meu caro senhor. Sou chamado, pelo nosso parentesco e pela minha situação na vida, a apresentar-lhe as minhas condolências pela grande aflição por que está passando e da qual fomos ontem informados por uma carta do Hertford City. Fique certo, meu caro senhor, de que tanto eu como a Sr. Collins os acompanhamos a todos sinceramente no vosso atual sofrimento, que deve ser dos mais dolorosos, pois provém de uma causa que jamais algum tempo poderá remover. Não faltarão argumentos da minha parte para lhe aliviar tão grande infelicidade ou trazer-lhe qualquer conforto no transe destes, que, entre todos, será o mais duro para o coração de um pai. A morte da sua filha seria uma bênção, em comparação com o que lhe sucede agora. E tudo isto é ainda mais de lamentar quando sabemos existirem razões para supor, como a minha Charlotte me informou, que esta licenciosidade de conduta da parte de sua filha se deve a uma excessiva e culposa indulgência, embora, para seu consolo e da Sr. Bennet, me sinta inclinado a acreditar na perversidade inata das tendências de sua filha, ou nunca ela teria perpetrado tal grande crime com tão pouca idade. Seja como for, o senhor merece toda a nossa compaixão, no que sou acompanhado não só pela Sr. Collins, como também pela Lady Catherine e sua filha, que eu pus ao corrente de tudo o que se passava. todas concordaram comigo quanto às minhas apreensões de que este mau passo de uma das suas filhas será prejudicial para o futuro de todas as outras. Na verdade, quem, como Lady Catherine, ela própria, condescende em dizer, se quererá relacionar com tal família? E tal consideração me leva a refletir, com satisfação crescente, num certo